para sair do meu prédio. Garanto a você que eu te tiro do tédio. É o que você quer e é também o que eu quero. Adoro seu jeito bruto, ao mesmo tempo sigelo. Eu giro até o mundo pra te ter aqui por perto. Beleza e conteúdo, você é tudo que eu espero. Só falta alguns segundos pra sair do zero a zero. Aos poucos vou deixando você louco. Percebo no seu olho um brilho misterioso. No fundo da tua alma sei que tem vários tesouros. Não deve ser fácil ser assim maravilhoso. Tô tentando disfarçar minha libido, mas se tô perto de você, simplesmente não consigo. Que amigo mais lindo, chega de desejo contido. Sinto que é recíproco, por isso vou ficar contigo. Quero viajar no balanço do seu mar. Vou entrar e navegar, desvendar o teu amar. A sereia que achar sou eu e vim te feitiçar. Sua vida tornar muito melhor que já está. Na beira da praia e o céu estrelou. Naquela rara madrugada, tava instigada e a gata ainda passa na tua casa, vidrada nos teus olhos que brilhavam. Tava tentada e tentava ouvir o que você falava. Eu tava apaixonada, será que você notava? Vou te embriagando até cê ficar tonto. Sei que tá gostando, eu sei que não é santo. Por enquanto eu canto, eu tô te respeitando. Só parto pro ataque quando tiver pronto. Quero você pra te amar. Em frente à lareira, perceber o seu gostar. Toda a sua maneira, ao te ver quero mais.